andei vendo algumas fotos que me lembraram de nós dois. Pena que não foram só as fotos. Tudo dava errado entre nós dois. A gente sempre saiu bem na foto. Sempre pareceu que era tudo ótimo. Por isso que pros amigos terminar não era lógico. E é óbvio, tu sempre com o melhor botão. E eu com os panos da Pim novinho. Se fosse um som do Oriente, gato, a gente se encaixava facinho. Porque as memórias do Facebook insistem em me mostrar uma foto lá de 4 anos. Pra me atrapalhar e entender que a nova vida que eu tô fazendo novos planos. Outro dia fiquei meio pan, vi umas fotos no teu Instagram. Tanta coisa que aconteceu, tentando ver se a minha ex tava bem melhor do que eu. E o foda é que os amigos acham que eu esqueci, mas nunca vou esquecer, acho que eu entendi. Tudo que um dia eu dei o melhor de mim, hoje faz parte de mim. Ela disse, olha, eu vou embora, quero ir pra casa. Eu não aceito, tento ter força, não encontrei jeito. Ela disse que não é jeito, não sou sortudo. E mesmo não dando azar, não será isso tudo. Sou tão medroso e ela impassível na frente dos dragões de meus defeitos. Do meu feitio fugi, mas eu lutei até atravessar meu peito. Vestir esse sorriso hipócrita só pra me sentir melhor. Estar vivendo sonhos nostálgicos pra te sentir mulher. Eu tenho mais nada pra perder e não há algo nesse plano que vá recompor. Compondo até me decompor, com pouco mais de tempo eu poderia nos reescrever. Preta, tu me enxerga, as outras não vêm. Mas se não vêm, as outras se entregam. E é assim que tem sido. Quando perguntam se tô bem, tenho mentido. No mínimo metido. Aquele tímido menino errou ao se ver crescido. E aí se viu vencido. Após descobrimos, vimos. O destino é apenas um tecido fino. Ei, olha como quando a gente se olha. Olha como quando a gente se encosta, queima. Sujeito de quem não se importa, mas se importa. É só um jeito pra sempre parecer mais gangsta. Cinco sentidos, tato, pele a pele. Minha mão lança tatu na nuca, neck. Minha mão no seu cabelo curto, puxa, pente. A fé é o jeito que a gente se parece. Assusta que eu sou chocolate, a boca dela de açúcar. Se é que tem como. E se todos contigo foram estéreo. Por isso que se ainda leva sua vida no mono. Somos outro nível, relaciono senso. Cê diz que eu sou invisível. Confiança é como uma folha de papel ofício. Depois casga, volta seu que era, se torna impossível. Ouvindo bagulho e badass. Nossa link sempre type Mad Max. A sonha de Johnny Cash, toca como Slash. Lembra da época que eu fiz um som pra nós em cima de um beat do Ness. E só de lembrar de algumas fotos, pensei até em falar contigo. Mas no vaso de sentimentos mortos, amores de plástico me parecem tão vivos. E eu aposto que agora cê ainda vai lembrar de mim. Lembra das nossas fotos de um fim de semana sem fim. E eu aposto que agora cê ainda vai lembrar de mim. Lembrar das nossas fotos e tipo memórias de um álbum de fotos. Memórias de um álbum de fotos. Memórias de um álbum de fotos. Memórias de um álbum de fotos. Memórias de um álbum de fotos. Memórias de um álbum de fotos. Memórias de um álbum de fotos. Yeah, yeah, yeah.